Chocolate, com você eu vou pra Marte. Faço o que você quiser. Sou toda sua, mas me trate com carinho, porque quando eu te pegar, vou te deixar amassadinho. Você vai ver, vou te deixar, vou te pegar. Ai, ai, ai, amassadinho. Você vai ver, vou te deixar, vou te pegar. Fica doida pra espiar. E no cinema, namoro no escurinho, é aí que eu te pego e te deixo amassadinho. Você vai ver, vou te deixar, vou te pegar. Você vai ver, vou te deixar, vou te pegar. Meninas, se preparem, que eu vou deixar vocês. Sabor de chocolate, com você eu vou pra Marte. Faço o que você quiser. Sou toda sua, mas me trate com carinho, porque quando eu te pegar, vou te deixar amassadinho. Amassadinho. Você